compreendendo o valor de cada cidadão. Aqui quem fala é o Xande, aqui no só instante. Sobreviva se puder, aguarde a sua chance. Espere a sua vez, suor de cada mês. Desigualdade, realidade é com vocês. E eu pergunto, véi, eu sou do mundo. Vou ser bem ousado, eu vou mais fundo. Toda quebrada merece o seu respeito. Essa é a lei, e o que está feito, está feito. Não fui eu que criei, assim me eduquei. Entre a paz e a violência, vacilo dei. Mas é assim mesmo, eu vou aprendendo. Cada erro, cada história, sobrevivendo. Às vezes permito, o vacilo acontece. Mas pode crer, respeita quem merece. Anel dourado, um pano da ciclone. Se for os homens, véi, chega e se esconde. Há mil maneiras de se defender. Procure a sua, véi, só depende de você. Eu sei, vou dizer que a quebrada tá foda, maluco, pode crer. Eu sei, vou falar que a quebrada tá foda, maluco, é bom se ligar. Tente me entender. Eu sei que sua vida depende de você. Tá ligado, pode crer. A quebrada é cabulosa e vai render. Tô de boa, na moral, em cirurgia. Consciente da parada, aluno da quebrada. Todo mundo tá ligado na filosofia. Pela ordem tudo bem, mas que nada. Cirurgia, véi, e mente consciente. Cartel, falso sistema abrindo sua mente. Tô na manha de qual é, pode crer, e as mulher. Tem pra todo mundo, tem pra quem quiser, pois é. Sinto muito aqui, os punhos. É caneta e papel, à noite e um rascunho. Com muito orgulho, sobrevivência aqui é lei. Violência é da demais, disso eu já sei. A molecada em cima do muro. Papai Noel com saco cheio de bagulho. Trenó rebaixado, vagabunda do lado. Traz o mal pra minha quebrada, tá ligado? O meu sistema coligado com a Ceilândia. Taguatinga, Chaparral, não importa a distância. Eu sei, eu tô ligado, eu tô na moral. Cirurgia tá na área, se vacilar é mal. Eu sei, vou dizer que a quebrada tá foda, maluco, pode crer. Eu sei, vou falar que a quebrada tá foda, maluco, é bom se ligar. Tente me entender. Eu sei que sua vida depende de você. Tá ligado, pode crer. A quebrada é cabulosa e vai render. A única lei aqui, véi, é sobreviver. Malandragem, meu irmão, tem que saber viver. Não é viver de ilusão, chegar em algum lugar. Mas pode crer, eu tô aqui para aprender, não pra julgar. O homem vale o que tem, tô só observando. Playboy, roupa bacana, carro do ano. Chamando a atenção da mulherada. Desfilando, tirando onda na quebrada. Não me amarro nessas dona Maria gasolina. Lembro ilusão, diversão, cocaína. Deu o bote no barão que te levou pra cama. Uma noite nada mais sai sua fama de piranha. Precisão, autoconfiança grilado. Se for preciso, destino confirmado. Muita droga, trairagem das donas. Reconhecimento de cadáver, talvez o coma. Entrar em pânico, viver no mundo assim. Onde é pipetada, já sabe o seu fim. Por que que tem que ser assim? A ideia é de rocha. Meu irmão, vai por mim. Eu sei, vou dizer que a quebrada tá foda, maluco, pode crer. Eu sei, vou falar.